Valendo! O que mais falta? Quero o nome de o que vocês falam, cada um um pouco de vocês, certinho, qual que é o papel da Tamiris. Não, a Tamiris está escolhendo o idioma. Começa aqui, Mario. Vai lá, Felipe. Meu nome é John. Vocês me... A gente vai se conhecer. Vocês já, se conhecem, não são amigos em si, mas já se conhecem por estar na organização. Organização? Vocês são, cada um dos seus. Você é burro, do gordinho? É, todo mundo da polícia? Todo mundo é Caduceus. Caduceus é esse símbolo aqui. Que é, Caduceus é o símbolo da medicina, que a gente conhece, as duas cobras, que é o símbolo de Hermes. É uma organização não governamental. E é uma organização não governamental que ajuda pessoas em guerra, alguma coisa assim. Vocês são voluntários, cada um tem seus jornais, vocês são voluntários, vocês foram chamados para resolver o problema com o acampamento de algumas pessoas de lá, nos Estados Unidos também, nesse acampamento, que foram machucados na guerra que está acontecendo na América do Sul. Você quer coisar o jogo ou não? Bolívia e o Paraguai. Então, vocês estão indo para esse acampamento ajudar, algumas coisas vão lá ajudar, tudo. Então vocês sabem quem é cada um, mas não se cumprimentam, não escutam o telefone do cara e não sabem o endereço do se você cara. For, se você for, a gente vai jogar na Bolívia lá. Por isso que é bom ser entregador de pizza, todo mundo saberia meu endereço. Seria isso pra você falar as coisas nativas. Então pode falar, gordinho. Mas. É seu, você vai. Tipo, se a gente for jogar outro filme também. Americano. Como é só essa aventura que dá pra jogar inteiro? A habilidade se torna útil. Se você fosse jogar, se a gente fosse jogar a campanha com o internamento, aí serve pra ser útil. Porque faz muito quanto você já era. Sacar a arma por pouco motivo. Caralho! Só que normalmente eu não disparo, mas eu saco sem muito. Só aponta e foda-se. É. Ela resolve fácil, eu gosto. Eu consigo informação sempre na base do campo. Tá bom, tá bom. Beleza. Você, sua idade, mais ou menos, aparência? Uns 30, 35. Tá. Aparência? Diferente ao. 30, 35. Né? Não, mas descreva, né? Ah, sei lá, eu tenho pouca aparência. Mas eu um cara sisudo. Sem olho? Sem olho. Banguelo. Nariz Voldemort. Um chifre. Entendi. Não importa. Tá, você é um. Pele bronze ali. Jeff? Vamos lá, eu sou o Nathaniel Nate Hargrove. Eu sou de Chicago. E eu sou negro. Beleza. Eu sou um negão bem apessoado, de 35 anos. Tá? Corpo esguio. Dá pra perceber que. Eu sou, assim, um pouco sisudo. Barba, assim, por fazer. O rosto meio seco, meio magro. Sempre tô de chapéu. Uma camisa social, gravata. Sobretudo nos dias mais frios. Tá? Um casaco, alguma coisa assim. Eu sou um cara, assim, que... costuma falar com as pessoas... Eu sou dado a dialogar com as pessoas. Mas não sou aquele tipo de pessoa charmosa. Eu converso, interajo, mas eu não sou uma pessoa charmosa. Ao contrário, eu sou uma pessoa que... Vocês notam que... Apesar de ser falador, é meio reservado. Tá? Meio reservado no sentido de... Em diversos momentos vocês me veem quieto num canto, calado. E até com um ar de melancolia no rosto. E vez ou outra vocês já me viram bebericando um cantilzinho de uísque. Nesses momentos que eu tô assim mais melancólico. O que vocês sabem de mim é que eu trabalho como detetive particular. Sou investigador particular. E crise de 29 acabou de acontecer. A gente ainda tá se recuperando do crash da bolsa. Né? E as coisas não estão boas para ninguém. Os meus negócios não vão muito bem. Então, minhas roupas elas são surradas, são puídas. E por algum motivo eu entrei nesse lugar aqui para fazer o serviço social aqui para ajudar as pessoas. Vocês não sabem exatamente o motivo. Mas vocês percebem que eu sou aquele cara que normalmente é o primeiro a chegar na Caduceus e o último a sair. Tá, como se eu tivesse perdido o ambiente em casa, alguma coisa assim. Beleza, Jeff. Se vocês quiserem ver, tem até a foto. Depois eu vou fazer. Eu achei legal essa foto de fanfic. Massa. Ficou boa. Você fez no chat de APT? Foi. Ficou bem. Ficou bem legal. Ficou bem e legal. E aí, Dimitrios, né? Dimitri. O cara inventou. Dimitri. Dimitri. Bonito pra caralho, Dimitri. Vai botando o nome da hora, eu gosto, velho. Desse coisa. Bom, eu sou o Dimitri. Eu não sou nativo dos Estados Unidos, eu sou russo. Tá? Russo, parece um cara de outro RPG aí. Vamos ver se o mestre ajuda a gente a terminar a me jogar com o Persona, que eu já montei há muito tempo. Não, aqui termina, porque é o terceiro, só um adendo, é o terceiro RPG que eu tô tentando montar o Persona. Agora tem Persona 5 que você pode gostar. Persona 5. Que Persona 5 é? Não vai dar agora, né? Bom, então eu vim pros Estados Unidos faz não muito tempo, tá? Eu ainda tenho um sotaque um pouco carregado, então eu não falo muito bem o idioma, tá? Mas entendo razoável, leio muito bem, mas a minha fala tem um pouco de dificuldade. Esse aí, eu tenho 34 anos, eu sou estranhamente forte por ser um cientista. Tá. Tá? Então o meu físico, ele é de um cara que malha, de um cara que se cuida, de um cara que tem uma alimentação regrada, e esse tipo de coisa assim. O que fica estranho quando alguém me vê de jaleco, por exemplo. É uma ciência estranha. Não é uma coisa que é comporta, tá? Pegou o jetpack? Peguei a jetpack. Depois você me fala a história de como você conseguiu ela, tá? Eu construí ela. Você construiu ela? É? Por isso você fugiu da Rússia? Não, mais ou menos isso. E eu vim para os Estados Unidos com o intuito de fazer uma descoberta inovadora no campo da ciência. Uhum. Tá? Então, ele veio na Rússia, eu tinha algumas informações, e eu decidi, vamos dizer assim, viajar o mundo para coletar informações, coletar fluidos, ou descobrir alguma coisa que ninguém nunca viu, com o intuito de fazer uma nova forma, ou descobrir um novo elemento da tabela química. Que eu não sei se nessa época todos os elementos da tabela química já foram descobertos, não. Mas... Marie Curie foi quando? Foi a Maria, né? Antes de quinta-feira, velho. É igual a Magno, então, né? Então eu sou um pouco alto, sou branco, tá? Tenho um corte atlético, não uso óculos e tenho um cabelo um pouco ralo. Apesar de ter uma idade levemente baixa aí. Eu não vou dizer que eu sou um pouco antissocial, mas vamos dizer que emoções humanas dificilmente me comovem, tá? Ele tem um ar um pouco soberbo. Louco, tá? Químico Dmitry Mendeleev. Não no sentido de ser um cara cuzão, mas ele é bom em algo e ele sabe que ele é bom nesse tipo de coisa, e ele não tem problema nenhum em falar desse tipo de coisa. Então ele dificilmente se comove. Então nessa aventura que a gente tem que levar suprimentos, ele tá indo mais pra ver se ele descobre algo do que literalmente ajudar as pessoas que estão precisando muito lá. Beleza. Nessa coisa. Se serve de ajuda aí, a tabela periódica que a gente conhece mais próxima, essa mudança que ele chegou 4, 5 elementos, foi do Dmitry mesmo, Mendeleev 1869. Primeira Nossa, 1800, então já foi. Ah, tá, a primeira versão. É, mas a mais próxima. Então acertei o nome do cara sem coisar, hein? Dmitry Mendeleev. Esse é você? Não, Mendeleev não. Mendeleev, pô, nenhum. Beleza. Você é um Mendeleev pesado? Você vai levar jetpack com você? Obviamente, meu parceiro. Eu fiz essa bosta, né, Rodrigo? Eu fiz essa bosta. Tá. Você carrega ela nas costas sempre, né? Ou você vai carregando ela em uma outra mala? Você consegue segurar numa outra mala? Então, é estranho eu carregar ele nas costas? Não, porque você adaptou ela como uma mochila. Depois a gente só vai ver a questão de quanto ela funciona, a altura. Não, isso não é. Se não é estranho eu levar ele na mochila, eu tenho. Porque ela é como se fosse uma mochila, uhum. E depois você tira a mochila, ela basicamente vira aquilo. Isso, eu carrego sempre uma maleta reforçada. Beleza. Vocês já me viram, não é raramente eu utilizando substâncias. Tanto remédios, quanto substâncias que vocês veem que eu mesmo fabrico e injeto em mim mesmo. Você é drogado. Isso, uma coisa mais ou menos. Tá, legal. Meu charme é fumante. Ok, mesmo. Não, não, é que talvez você já seja estranho, não é um, não, um consumo excessivo do... Ok, um fumante, um alcoólatra, um drogas pesadas e uma naptureba. Mas é mais uma droga... Sou idiota. O grupo tá equilibradíssimo. Alguém pegou história natural? Isso é por curiosidade? Eu nem sei o que faz história natural. História natural, 30. Tem mundo natural. Mundo natural, né? E aí, mundo natural, não pegou? Não. Não. Eu posso pegar. Lembrando que mundo natural, eu até falei lá no grupo, mas mundo natural é conhecimento sobre animais. Ah, não. O Fred Gordinho tá na survival lá. A gente mata. É, eu acho que é sobrevivência. Aquele ali era um cagão. Não. Eu tenho 10%, eu passo. Sobrevivência é você saber. Conhecimento é o conhecimento técnico. Trito, deixa eu explicar pro seu meu parceiro. Quando você vai fazer a porra do jogo, você explica quais são as habilidades relevantes. Isso. Antes, eu antes de não fazer a porra da ficha, meu parceiro. Não é fácil, eu vou matar o bicho. Aí eles vão falar, eu acho que era um cavalo. Mas tem no grupo, né? Mundo natural. Não. Tudo que era, eu coloquei de 1933. Não, você colocou aí? Os atributos importantes tem lá o mundo natural, tem o de. A Lara pegou o ocultismo? Quem? Tem o ocultismo lá que eu falei também. Ocultismo eu peguei. Alguém mais tem ocultismo? Não. Não, faz, eu. Não condiz com o meu personagem. Pro meu condiz, por isso que eu peguei. Não, sim, é o que eu falei. Não, eu vou refazer essa aposta aqui. Não então. É que eu não queira pegar, Jeff, uma perícia. É que eu não consigo pegar ela, não, entendeu? É pra mim condiz, mas eu teria que trocar alguma coisa. Experiências em selvas, sobreviventes, antropólogos, linguistas. E onde você tá vendo o mundo natural aí, o animal? Os experiências em selvas é o mundo natural, irmão. Mas tá bom, tudo bem. Eu vou passar. Ele poderia escrever mundo natural, não... Não, é que experiências em selva pra mim me remete à sobrevivência. Sobrevivência, me remete à experiência de sobrevivência. Explorar o conceito de mundo natural. Desse coiso. O que é isso? Sei lá. Não, tudo bem, vamos sem mundo natural. Vambora, vambora. Vamos lá, eu sou a persona. Vamos sem mesmo. Vamos ter uma ficha faltando. Não, eu quero ver se essa porra vai ser relevante, tá ligado? Não, se for relevante, eu vou descer a picuda nele, mano. Mas o Juninho não vai ter. O Juninho, ele é um estudante de jornalismo. É. Jornalismo, o cara vai fotografar no meio da mata. Eu não peguei máquina fotográfica porque o Juninho, eu presumo que ele vai ter. Você tem também, né? O Jeff tem. Vamos lá. Tem porque vem de fábrica a perícia pra mim de fotografia. Então, beleza. Tá, eu passei a maior parte da minha vida lá. Aí eu vim pros Estados Unidos pra fazer uma pós. Consequentemente, dou aulas também na universidade. Gosto de explorar o mundo, né? Um arqueólogo para buscar informações. Eu, quando eu não tô fazendo essa parada, eu sou professor, tá? Você é professor? É. Todo mundo é professor aqui. Eles dois não são. De tiro, né? Sou... professor de tiro. Eu sou guia. Guia espiritual. Eu te mostro como você morrer. Quer encontrar com Deus? Exatamente. Esse é o meu boneco. Beleza, então. Beleza. Eu peguei o filme da meada aqui. Entrei na instituição aí pra... Principalmente pela possibilidade de ir pra outros locais. Tá bom. Tá? E poder fazer explorações. E, além disso, dar uma ajudadinha no mundo, né? Por que não? E vamos ficar nisso aí, tá bom. Depois eu estouro. Depois eu mando pra você. Ô, Trinta, só uma pergunta. Ninguém nunca vai mandar. Antes de eu fazer. Eu sempre mando. O jetpack, eu preciso ter algum tipo de ofício pra mexer nele ou não? Não, eu vou contar que... Ou pra mexer em coisas parecidas, que são ciências estranhas. Ou ofício. Então, mas consertos mecânicos, assim, vai nisso. Vou enquadrar. Ou eu preciso ter um ofício mecânico. Não, pode ser consertos mecânicos. Eu vou enquadrar por causa de um talento. Tá. Beleza? Eu preciso escolher um ofício. Então, desse aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Então, o ano que eu falei pra vocês, pra um começando, é 1933, tá? E tá tendo uma guerra do Chaco, que é a guerra que existiu mesmo entre a Bolívia e o Paraguai, tá? E tá totalmente aquecida, tá? Essa guerra de divisão. Eles estão lutando por causa de território contestado, então a luta do Chaco é por causa disso, tá? Que eles acreditam ter petróleo nesse território que tá em guerra, tá? Em pesquisa, algumas coisas, eles acreditam ter petróleo. Como vocês fazem parte da instituição de caridade, né, que é humanitária com a Fundação Caduceus, eles pediram para vocês entregarem ajuda médica, civis que foram pegos no meio da guerra, e alguns norte-americanos, enfim, pessoas da Caduceus que ficaram lá em algum acampamento, tá? Então, nesse meio tempo eles reuniram algumas pessoas, levaram vocês para Assunção, no Paraguai, tá? De onde vocês viajaram pelo país por vários meios. Então, vocês pegaram caminhões, trem, alguns barcos, tá tocando até galopia, chegar, né? Próximo a esse local, e vocês estão escoltando um doutor, tá? vocês estão escutando ali, anotar. Sou eu. Doutor Arturo Ursini. Sou eu. Tá? Ele é o líder da equipe, ele é um médico italiano de 36 anos, tá? Então ele tá acompanhando vocês, tem algumas mulas levando alguns suprimentos e alguns enfermeiros. É o gordinho, no caso, é super sábio. Beleza? E nesse meio tempo, vocês estão numa mata, mata entreaberta, na verdade. Ela lembra muito a mata brasileira mesmo, a selva brasileira. Alguns lamaçais. O clima tá já final de noite, comecinho de noite, na verdade, né? Final de tarde. Vocês estão adentrando nessa mata, seguindo o caminho. Ele comentou com vocês que ele possui um mapa, né? Só que vocês reparam que ele tá um pouco afoito, um pouco meio apreensivo enquanto ele tá andando, prestando atenção nesse caminho aí. Mas enquanto isso, nada de diferente vocês notam. Eu tô mandando sentido aonde? Sentido ao acampamento. Ele ao acampamento específico? Ao acampamento específico, onde ele mesmo falou que ele tinha um mapa nas suas coisas, já estudou esse mapa. Tá, então ele sabe pra onde nós estamos indo. Ele tá guiando a gente. Junto, vocês estão todos juntos porque vocês estão protegendo esses carregamentos, né? Ou protegendo, ou no caso acompanhando, os enfermeiros também. E as mulas com as medicações, os suprimentos ali necessários para levar no acampamento. Ele sabe o guia porque ele estudou o mapa que ele tem nas coisas dele. Ele é o líder, tem uma equipe capacitada do. Vocês são convidados para isso também. E a gente. Tá? Só que vocês reparam que ele está, pelos dias que vocês ficaram com ele em Assunção, ele estava totalmente tranquilo. Vocês estão a pé? Vocês estão a pé. Nós estamos em qual país? Vocês estão na divisa, vocês estão no Paraguai, vocês já passaram no final do Paraguai, vocês estão meio próximo para a Bolívia já. Tá? Tá. É a terra, na verdade, que é a guerra onde está acontecendo o Chapos. É o campo de batalha ali que está nessa briga de. Ele está no meio do campo de batalha. Não no meio, mas indo pro meio, que é onde está um desses acampamentos onde o pessoal se machucou. Que beleza! Onde se, alguns civis se machucaram e alguns pessoais da Catapulta aí que vocês estão levando suprimento. Tá. Que é o que vocês já estão acostumados a fazer. Em guerras ou em algum país com fome, alguma doença aí muito forte, vocês vão pra ajudar. Então ela tá em marcha lenta aí, a pé. Andando, não digo lenta. Vocês estão andando normal, as mulas estão acompanhando, só que vocês repararam que quando parece que aparentemente se aproxima, ele fica meio tendencioso, como se estivesse observando, procurando, investigando. Ah, só que mais do que o normal, não procurando, e você vê que vocês começam a perceber que ele tá um pouco afoito, um pouco ansioso, começa a suar frio, às vezes piscar um pouco mais forte, né? Olha pro lado. Vocês reparam quando ele para tentar observar, como se fosse procurando o local também. Você vê que ele treme um pouco, continua andando, passa a mão na cabeça. Tem um... Se ninguém vai perguntar, eu pergunto. Nós estamos em turnos? Não, vocês estão indo direto. Provavelmente vocês vão chegar em mais... Não. As nossas ações aqui vai ser em turnos, é isso que eu quero saber. Por enquanto, não. Vocês podem conversar da maneira que vocês decidirem. Alguém quer fazer uma ação? Não, vou fazer uma ação. Eu quero. Eu vou fazer uma ação aqui. Eu quero... Pode ir. Posso ir? Não, eu dou uma... Como eu percebo que ele está um pouco aflito do que o normal... Só que como eu não sou uma pessoa, como eu disse, né, que liga muito pra esse tipo de... Pra sentimento das outras pessoas, eu cutuco alguém que não seja ele que esteja perto de mim. Ou a Tamires ou o Jeff. Beleza. Não sei quem tá perto de mim. Eu dou uma cutucada com o braço esquerdo assim, ó. E aí eu só faço... Eu não falo nada. Eu só faço assim com a cabeça, aponto pro cara. Pro Jeffão pode ser, ou pra Tamires. Não sei quem tá perto de mim lá. E continua indo, beleza, continua olhando aleatório, sabe? Tipo assim, bom, uma cutucada, tipo assim, vai lá falar com ele, sabe? Cutuca você e o personagem do detetive ali. Eu iria, mas não faz sentido com o meu personagem. Ele continua com essa mão olhando. Você vai lá e vai fazer o quê, amor? Doutor Ursini? Está tudo bem? Ah, sim. O senhor parece meio cansado, meio preocupado, o que está acontecendo? Enfim, isso daqui é uma quebra de protocolo, totalmente. Nossa. Vamos contar melhor. Quebra de protocolo, mas a gente não tem apenas que levar os mantimentos, medicamentos? Eu olho pra você assim, faz um teste, Jeff, de... Cara, pode ser o que você tem maior aí, pode ser uma aparência, tá? Aparência não é o que eu tenho maior. Eu vou te falar ou você quiser fazer uma... Pode ser constituição, é o maior. Persuasão. Persuasão, eu sou péssima. Psicologia, talvez. Psicologia é o mesmo da persuasão, mas eu acho que é o que rola. Você não falou que ia pegar essa bordega aqui? Eu tenho psicologia. Não, persuasão. Persuasão não tem. Lábia não rola. Pode jogar, fazer isso aqui. Só que vai ser difícil. Teste difícil. Ok. Beleza, 26, eu tenho 40% no difícil. No difícil tem 40? No difícil. Difícil é o quê? Metade? Metade. Cara, extremo é um quinto. O senhor está muito afoito? Estou aqui para ajudar. Nate, isso. Mas raios. E trovões. Ah, vocês vão ter que saber. Você vê que ele começa a ficar revoltado. Sim, eu concordo. Uma quebra de protocolo. Estou aqui para ajudar. Vocês não deveriam ter sido enviados para cá. Vocês não deveriam ter sido enviados para cá. Você vê que ele começa a olhar para o lado. Ele está falando alto, isso aí? Tá, meio que irritado. Assim. Mas só ele está ouvindo. Vocês estão ouvindo também. Tá. Antes de serem aceito. Vocês tinham que. Você vê que começa a atrapalhar. Vocês tinham que estar no círculo interno da casa dos seus antes de saber isso. Te acalma, homem. Eu vou falar. A casa dos seus não é o que ela finge ser. Nunca foi. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. A gente foi enviado pra cá. Por um único e simples motivo. Você escutou um tiro. Nesse momento, você que tava do lado do carro seus, do doutor, espirra um jato de sangue, todos vocês veem isso. No seu lado, no seu rosto inteiro. Ele acaba de levar um tiro no meio da cabeça e cai no chão. Ainda bem que você pegou o talento, hein? Já funcionou essa porra. O doutor se foi falar o que tava acontecendo. Ele não sofre melhoridade quando ele recorre com o pessoal morto. Ele caiu no chão. Me joga em cima dele fazendo primeiro socorro. Nesse exato momento, antes de você se jogar, vocês observam o tiro. Nossa, do outro lado, vocês observam 5 soldados, aparentemente bolivianos, e um também boliviano, um pouco mais trajado, mirando com um rifle a uma certa distância. Provavelmente foi o pistola na cabeça do doutor. Todo mundo vai fazer agora a iniciativa. Tá. Qual que é a iniciativa que eu não lembro? Iniciativa é a nossa destreza. Destreza. Pela destreza. Tá. Eu rolo isso. Não, é por número. Quem tem mais começa. Tá. Eu vou pegar agora aqui o número dos soldados. Tá, eu tenho 80. Galera, se vocês quiserem que eu me ajude, vocês só me dar uma arma, meu parceiro. Tem uma folha. Mas eu posso fazer isso. Vai. Primeiro vou matar o cara que tá de longe. Depois ele dá pra você. Eu peguei pra você também, eu não vou. Quantas iniciativas, Urdu? Muitas folhas, sim. É, ah, não, você vai agir bem primeiro do que eu. Nossa, eu também acho que é melhor do que caderno. Tem que utilizar pra atirar aqui? Arma de fogo. A perícia é arma de fogo. Ah, tá. Nossa, eu sou bom pra caralho essa porra aqui, Jeffão. Quanto você tem? 25. 60 só. Ó, tá bom. Eu tenho o meu... Quer controlar pra mim a iniciativa? Controla, pode ser. Então vamos lá. O atirador que fez, ele tem 85 de destreza. Filha da puta. Que pariu. E os soldados, os capangas, os bolivianos, eles têm 55 de destreza cada um. Então são 5 com 55. Tudo lixo. E 1 com 85. Da minha 55. Quanto você tem, o Ranch? 55. Eu sou ruim, fazer o quê? Lixo. Mano, eu vou falar pra vocês. Você tem 80? Você 80. Tem conhecimento de arma, essas coisas? Você tem um pouco de ideia, você sabe que é um rifle 3.03. Tem quanto? Que é o mesmo que o meu. É, 2D6. 85. Você vê, você reconhece o rifle, você vê que ele atira. Ele tá numa distância legal, perto dos soldadinhos rasos. Então ele tem uma distância que talvez você alcance, eles não, com arma, nem com arma. Eu tô com a mesma arma que ele. Não, exato. Você vai. Eu ainda tô decidindo como eu vou fazer a regra de saque. Então todo mundo tem arma, que tem habilidade de armas, eu vou deixar saque como livre ali na ação de tiro. Então você decide se você vai sacar ou as duas pistolas ou o rifle. Eu vou sacar o rifle e vou jogar uma pistola pra dentro. Tá, você não consegue. Você tem. Só saca o rifle, deixa que depois eu não viro. Vou só sacar o rifle. Tá. Vou dar na cara do maluco. Não, vai. Se empatou quem vai primeiro. Se empatou quem vai primeiro? Quem tem o maior número de perícia? Então vamos supor, a perícia de armas de fogo. Quem tem o maior número de perícia de arma de fogo vai primeiro, tá. Quem tem menor. Quanto você tem de perícia então, de arma de fogo? Perícias de arma de fogo. 60%. Quanto você tem? Então o gordinho é o primeiro da iniciativa. É o primeiro. Então, boa, então a gente tem a chance. Exato. Os soldadinhos, eles têm 50% de perícia de arma de fogo. Então vai ser isso mesmo, vai ser o Felipe, vai ser o atirador aí, do rifle. depois o Jeffão, e aí a galera, e depois eu e o Ranch. Nesse meio tempo também, o que aconteceu? Com o barulho do disparo, todo esse caos, as mulas que vocês estavam acompanhando ali tranquilamente e os enfermeiros, eles vão fugir. As mulas desgovernadamente e os enfermeiros, eles vão correr pra frente. Então eu tô falando isso antes, se vocês querem fazer algum tipo de ação pra interferir nessas ações também. Sim, eu quero no meu turno. O Felipe, eu sei que é isso, tá? E vocês vão declarando. Tá, falar é ação livre? Falar é ação livre, assim. Mas antes da gente vai falar a qualquer momento da iniciativa ou não? Aqui agora você pode falar e aí vai começar o round. Eu tenho uma fala então. Pode? Pode. Na hora que eu vou pra me jogar e eles você chegam, medicina, né? Você tem primeiro socorro? Tenho primeiros socorros. E você tem medicina e primeiros socorros? Irmão? Eu tenho. Eu tenho medicina e primeiros socorros. Tá, quem tiver medicina ou primeiros socorros, sabe que o tiro praticamente. Praticamente não, foi fatal. O tiro nele foi fatal. A bala, o splash de sangue, o seu personagem, o Nate, ele tá. Uma parte dele tá encharcado de sangue, que explodiu, que você tava mais próximo conversando. Sim. Tá? E você observa, assim, só de olhar, vocês que têm esse conhecimento, pelo menos básico, eles olham e falam. Morreu. Eu tiro. Caiu as coisas dele, pertence, caiu alguns papéis, mano. Eu tiro um pedacinho de cérebro assim no meu rosto, jogo no chão. Vinimos em paz! Nós outros somos americanos! Ajuda humanitária! Paz, paz! Você fala boliviano. Fala espanhol. É espanhol, tá. Vocês veem quando ele fala comprei isso. Essa porra. Quando você fala eu isso. Também. Vocês veem o soldadinho sacando as pistolas. Quando você pede ajuda, você vê que os soldados estão também no turno deles, eles vão sacar a pistola pra atirar. Eles estão mais próximos ali. Vocês estão em torno ali de 10 a 12 metros. E o cara tá em torno de 35 a 40 metros. Então vocês conseguem se atirar. Beleza? Quer falar alguma coisa? É, eu só ia perguntar, eu vi onde o tiro pegou ou só ouvi o barulho? Viu, não, você viu esses galera, você vê um cara que provavelmente deve ser um general, pelo jeito que tá a roupa de patente, mais longe, tá? Atirando, foi ele que atirou numa cabeça do médico, e você vê alguns soldados mais rasos ali, cabos, armados, bem mais próximos de vocês, estão em torno de 10 a 12 metros, enquanto o general de 35 a 40 metros de distância. Tá, então eu percebi que foi fatal, não adianta nada eu percebeu ir lá. Percebeu que foi fatal, você percebeu. Na hora ali, olhando só por cima, você vê, cara, estourou, metade da cabeça foi pra um lado, cérebro, o buraco atrás, praticamente quase pegou no Nate também, de atravessar e jorrou muito sangue, ele caiu na hora. Tá, você eu vê? Falo só pro senhor, eu falo pro senhor vermelho, segurem as mulas, não podemos perder os suprimentos. Beleza, você vê que eles vão da mula, inicialmente eles estão... Então, sim, eu só falei isso, daí na hora que cada um coisa, quer. Só não, só arma. Play de ataque, vamos lá. Então, Filipão, ele vai te contra-atacar. Como que funciona? Funciona assim. Na decisão do seu turno, você é o primeiro, tá? O defensor, ele tem três opções. Ele pode fazer manobra, que é tentar agarrar se estivesse perto, tentar esquivar, enfim, esse tipo de coisa. Esquivar, o que é esquivar, basicamente, ou contra-atacar. Se der empate, o atacante, que nesse caso, esse turno agora, seu turno é você, se der empate, quer dizer, se os dois passarem ou se o resultado for o mesmo, você acertou, ele errou. Okay. Mas não, se ele se esquivar. E o que é um empate? Os dois empate os dois acertarem. Pelo mesmo nível, né? É. Agora, se ele fosse se esquivar e ele ganhasse e desse o empate novamente, aí a defesa ganha. No caso, ele vai te contra-atacar. Se você errar e ele acertar, ele te dá um tiro nesse turno também. Entendi. Beleza? Mas se eu acertar, ele já não me dá dano nenhum. Se você acertar, ele não te dá dano nenhum. Beleza. Só começou a saber, a né? A não ser que ele tire um acerto extremo, que você também pode tirar. O extremo é o vezes dividido por 5. Tá. Bom, galera, é isso. Acabou a campanha. 23. Personagem certo. Novo. Beleza, ele tirou 15, tá? Ok. Vamos ver quanto que é o extremo dele? O meu é 14, dele tem menos, então não pode ser 15. É 12, cara. Sim. Beleza, você acertou, faz o dano. O dano é 2d6 mais 4. 11, 15 de dano. Beleza. Legal. Quem tem... Você tem observar? Tem. Você pode fazer uma ação de movimento, tá? Ele morreu? Não, então. Você tem observar, né? Tem mais alguém que tem observar? Faz um teste de observar. Observar é encontrar. Encontrar, né? Encontrar todo mundo tem. Quem tiver aí pode fazer. 8. Crítico daí, né? É, o meu também. Ah, 18. Tá. Quem passou, joga, faz um teste pra mim de sanidade. Tá? 17, o meu. Quem passou, faz um teste de sanidade. Como que funciona a sanidade? Você vai jogar a mesma coisa em porcentagem sanidade. Da sua sanidade atual. Eu não esqueço, sorte. Só qual é a sanidade aqui? 50. Puta que pariu. Se eu passar, tô de boa. Falhei, 58, eu tenho 55. Passei. Como é que é? 24. Teste de sanidade? É. É esse aqui? Falhou. Isso aí. 50. Falhei. Tá. Por que falhou? Quem falhou? Não. 18. 10, não é? 18. Ô, Jeff, rola pra mim que eu trouxe aqui pra todo mundo aí. Tá trolando. Rola um D4. D4. 4. Divide. 2. 2. Tá? Então quem falhou perde 2 de sanidade. E durante um turno, vocês vão querer fugir. Tá? Quem passou não perde nada. Você observou que na hora que você deu um tiro, você acertou em cheio. Você percebe que ele tinha um colete e uma armadura também, né? Uma roupa, então reduziu um pouquinho. Só que quando você bateu nele, você vê que a pele, onde era pra ser uma pele humana machucada, ela tá um pouco escamada, como se fosse de um lagarto. Alguma coisa assim, brilhante. Ih, fodeu. E ao mesmo tempo ela parece que ela tá querendo se fechar. Você tá tentando entender aquilo ali, você achou um pouco estranho. Não, vou botar o trabalho ali pra dificultar o processo. Tá. Não, eu não quando sou vocês, eu agora. É, não, que agora vocês vão perder um turno pra fugir. Ah, eu não, quem falhou, né? Quem falhou? Você não falhou? Não. Então só os dois ali, né? Eu tenho um movimento, não tem? Tem um movimento. Eu vou pegar um couro. Tá. No quê? Você tá só numa mata. Como você pode pegar no turno do cara, viu, Gordinho, se quiser. No turno dele? Porque lembra que você pode fazer alguma manobra? Você pode fazer defesa. Uma das manobras você pode pegar a curva pra atacar a distância. Você rola esquivar, se não me engano. Ah, eu vou correr pra trás de uma árvore. Então eu vou ter linha de acerto nele, ele não vai ter. Tá, beleza. Ele vai. Ele vai atirar. Mas ele não vai atirar em você. Tá? Ele vai atirar. No Nathanael. Nathanael já foi. Erros de puta, erros de puta! E eu sou americano, eu sou americano! E tô correndo pro meio do mato. Você, você vai estar correndo pro meio do mato, ele já falou mandando nós. Vantagem, você tá com o campo aberto. Bom, não tem esquiva, né? Tem. Tem. Nessa você não situação, tem esquiva aqui? 32, insano. Tá. Acho que ele passou aqui, Jeff. É, pode rolar se quiser. 2d6 mais 4 de dano. Você vai reduzir um ponto de... Ele perdeu esse turno agora. Ele tá maluco. Ele viu a cena. Porque a cena aconteceu antes do ataque do... Mas não tem não. Ele tenta fugir? 5. Não, então. Ele tá no meu controle. Ah, 4, tá. 11. Ah, ele não vai ele só vai... Ele nem percebeu o tiro. Ele viu aquilo. Ele se assustou porque aquilo iluminou. Ele não conseguiu explicar... O que estava acontecendo, ele achou que aquilo era uma possessão, ele lembrou do histórico dele e ele saiu correndo. Tá. Ele nem olhou pra trás, ele basicamente virou de costa pro cara e foi no meio da mata. Perdi 15 pontos de vida, supera metade dos meus PVs, fácil. Tá, o que aconteceu? Caiu, tô caído, né? Nisso que o cara atira também, ele olha pra essa situação e ele pula no chão. Uma graminha assim, então quando a pessoa deita, você não consegue ver. Só que literalmente, quando ele pulou isso, você que passou. Você chegou a passar a observar ou não? No encontrar, sim. No encontrar, você passou também. Vocês dois, que estão em Sam, você vê como se ele tivesse sumido dali. E o rifle ficou pra trás? Você não consegue ver o rifle. Ele pulou com o rifle, mas você não consegue nem ver. Aonde ele pulou? Na distância onde ele tava. Meio assim, ele atirou, ele virou, ele viu, ele tomou aquele dano, aí você vê que ele faz uma cara de dor, ele realmente tá ferido. Ele virou no personagem do Nathanael, ele atirou no personagem. E nisso, ele olhou pra vocês e se jogou no chão. Pulou no chão, deitou, com o rifle e tudo. Só que vocês observando, mexeu a grama, só que a partir daí aparece, aparentemente, que ele, como se ele tivesse ficado invisível, não tá ali. Vocês não conseguem identificar na distância que vocês estão. Lembra aquele bonequinho de soldado que ia rastejando no chão, ele virou aquele lá? Beleza. Nós temos mata fechada? Algumas árvores espalhadas e algumas gramas em torno da altura aqui, ó. Da minha perna aqui, dessa altura. É um metro, tem mais ou menos um metro de grama, aquelas graminhas. Nisso, quem que é agora? Agora é o Jeff, tá desmaiado, é o soldado. Tá. Alguns soldados. Não, você caiu metade, você não. Alguns soldados, eles olham pro que tá acontecendo. Três desses soldados, eles vão gastar todas as ações pra correr. Então você vê três dos soldados correndo. Dos cinco? Dos cinco soldados. Três soldados correndo, cada um pra um lado. Fugindo? Mas, porra! Fugindo. Tá. Dois desses soldados, eles vão atirar. Um vai tentar atirar em você. Como tá com cover, ele vai jogar o seu cover. Eu vou pressupor que vai ser pra ele ter um erro, tá? Pela descrição, não vai ser um erro de menor quantidade de armadura, vai ser de erro, ou de acerto. Ou você prefere redução de dano? Eu prefiro que ele erre, nunca tá dando dano nenhum. Então eu vou jogar aqui, ó. Eu vou contra-atacar também. Beleza, beleza. Eu vou jogar então um teste com um desenhado a mais. Ok. Tá? É, no caso, 91. Vale o 90. 91, é. Esse daqui, ele errou. Okay. E aí você pode atacar nele de volta. Errei também. Beleza. Agora o outro soldadinho também vai bater em você, mesma situação. Também posso contra-atacar. Pode contra-atacar. 81, acho que ele errou também. Errou. Esse eu acertei. Beleza, pode dar o dano. Que pouco no caminho. Anota que você gastou duas balas aí, gordinho, só pra gente. Aqui foi 6, 10 de dano. Tá, no caraca, que é 2, você, 6 mais 4 essa porra. Você vê que o cara ele atira e você, tá, tá, começa aquele. Aquela troca de tiro, vocês escutam isso, né? Você vê aquele tiroteio, pá, tiroteio pra qualquer lugar. E um desses você acerta. No que você acerta bem no peito. Você vê que ele cai de joelho, ele olha pro outro que tava ali, ele olha, ele começa a ficar meio que indo pra trás, assim, sabe? Com medo de que vai correr. E aquilo lá cai. Na sua concepção, o seu tiro foi tão certeiro que você provavelmente matou ele. Se matou, ele tá nos seus pontos finais de vida. Agora sou eu, tô correndo nessa descida. Então, o jogo gastou todo o seu movimento. Pego minha faquinha, risco no cachorro, é. Mais dois. Bate na sua cabeça. Depois é o. Você vê toda essa situação. Sou eu? Cara, é, as luvas. É você também, eu falei na sanidade, Rodrigo. Ah, tá. Segundo 30, estão correndo, dá uma putinha no meio da floresta. Tá, eles fugiram? Eles estão fugindo dentro da floresta junto com o. Tá, um tá desmaiado e o outro cara tá com medo, é isso? Isso, o outro tá tremendo assim, você não sabe o que ele vai fazer, mas tá indo pra trás só. Três estão correndo e o general, algum motivo ele. Eu tenho as boas da parte de mim, né? As boas que vão vazar. Faz um teste de sorte aí, perto quanto? O que você quer fazer? Não, eu quero segurar as mulas. Tá, mas eu quero segurar as mulas, calma aí. Eu quero segurar as mulas de um jeito que elas não vão embora e fazendo uma cobertura pra mim. Tá. Puxando elas assim pra fazer de sorte. De sorte? Obrigado, pra ver se o quão perto você tava dessas mulas. Porque eu acredito que você não esteja tão na frente junto com o Felipe, com o detetive. E minha sorte é 40, é isso? É. Tem que tirar 40 ou menos? 40 ou menos, eu vou fazer de boa. Vai que vai, terminou? Vai que vai. Vamos ver. Tranquilão, mano. Sucessinho? Aí, ó. Não, 83. Eita, porra, tá. Elas não estavam perto de você. Elas correram, você tá um pouco mais pra trás, né? Tá. Então eu vou procurar uma cobertura pra não ficar tomando tiro de graça. Tem uma árvore, você sabe se deitar no chão. Não, eu vou procurar uma árvore e me prostrar no chão. Beleza. Cara, tem uma próxima do Felipe ali, do personagem do John. Você vê isso. Não come nada, né? Você vê o. Ah, quando eu passar perto dele, eu puxo uma pistola. Que tá no coldre dele, assim, ó. Tá, faz uma destreza, um teste difícil. Difícil? Não, não é pra ele. Puta que pariu, 27. Ele não é pra agora vai. Desse tipo de coisa, não é pra você parar no meio que tiroteio. Ô, oh, pera aí, vou pegar. Não. O... Dá um desenhado então. Puta que eu parei. Não peguei, tem. Você vê que você tenta ali, mas. Como você tá com ele? Abre aqui, ó. Tem um. Você viu que compartilhado que é só de desenhado. Isso, mas não deu certo. Foi todo mundo? Foi todo mundo que podia agir, né? Beleza. Aqui, ó, os desenhados estão aqui. Enfermeira e bolinha, cada uma pra um lado. Enfermeira pra cá, outro enfermeiro pra lá, mula pra trás. Aquela fuzuê todo, tiro rolando. Seu... Pânico na selva. Quantos ainda perdi? Aparentemente, tem mais três correntes. Que mais um turno foge. Tem um que tá caído, se você não sabe. Tem o general que sumiu ali, deitou. Pode ter deitado igual ele. E tem o que tá indo pra trás ali, que não deu cover, não deu nada. Mas tá só se afastando? Tá se afastando. E se você atirar, ele pode tentar dar uma esquina. Mas muito vai, bom você, 10, você sentiu que ele vai querer fugir. Também. Óbvio, pelo cara de ver. Ou ele vai tentar tirar as armas já. Esse não, esse tá com a arma. Quanto mais melhor, pega os outros piores só dados. É, eu tô tentando achar um dado ruim, tá ligado? Eu não uso normalmente. Porque isso não é desenhado, Rodrigo. É, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que achar um dado ruim, tá ligado? Ele vai. Infelizmente. Cara, tamo no meio. Vai tentar. Rodrigo, troca a mão. Tá bom. Ah, isso é uma boa dica, Diego. Vamos tentar. Let's try. Ó, aqui ele passou, 19. O meu foi 11. Como ele passa, deu certo, ele, você é o tiro. O esquiva e defesa agora. Foi crítico. Joga com o meu. Não deu certo. Tá, com essa 14, dei 11. Beleza. Então você dá um dano de arma nele. Ele se esquivaria, mas você gritou. Eu tô usando assim que funciona. É, não. Como funciona, mesmo se ele tivesse gritado, ele passaria, porque a defesa ganha nesse cara. Okay. Só que aqui eu tô, como é um pulp, eu tô fazendo que se você der um crítico, você deu o dano, mesmo o cara esquivando. Ele vai esquivar sem a cabeça dele. Obrigado. Mais 10 de dano. Tem outros aqui, se você quiser testar. Não, tô pegando um dado. Você vê que você acerta nele na hora. Tá bom. Cara, você atira bem no ombro, você vê que ele meio que larga a arma que tava ali. sente dor, você vê que ele se ajoelha, aí ele vai tirar outra arma que ele tem e vai tirar em você. Você vê que ele tá saindo sangue. 9 e 8, vamos ver qual é a próxima desenho. Se você vai tirar nele daqui 5 minutos de tanto tempo, ele vai cair. Mas ele vai tentar tirar em você. Como se fosse o último suspiro. Ele olha pra você, ih, rolei na puta! Não é refletido até? Contra-ataque. Contra-ataque. Beleza. Falei em todos os testes que eu joguei até agora. Foda. Contra-ataque é bom. Eu acertei. Mais um, mais um. Se você quiser agora, tirar, você pode narrar aí. Vamos ver. Na cabeça. Na cabeça, cara, na hora. Ih, olha. Que ele mira, saiu o sangue, ele atira, você olha pro lado da bala. Cara, você mirou porque você acertou bem no meio do olho, velho. Aquela parada parece aquela cena de filme. O cara vai até pra trás, assim. Cara, ele largou a pistola do lado. Vocês dois. Vocês. Os caras no meio da mata. Então na mata fechadona já. Eu vou indo com cuidado na direção ali, mas pelo meio do mato, porque se aquele cara estiver ali deitado, eu já vou chegar no último lado. Pela distância dele. Que você tem, você anda 9 e 7. Ô, louco, eu sou do seu time, tá, mano. Você anda 9, você vai chegar nos dois que caiu. O cara, lembra, tava 35 a 40. Andou um pouco, então ali. Você chega e você vê os dois caídos, mas você não vê o cara ali ainda. Vocês dois. E eles dois? Ou eu? Nós dois? É, não, peraí. Depois agora é você, o atirador, o escolhidinho, Next. Agora é o Jeff. Morto. Jeff, você recobra a sua consciência, você olha pro lado assim, você não entende, você fica meio na dúvida, aquilo, aquele brilho que deu na hora que você olhou, como se aquela escama tivesse brilhado e possuído você, você não entendeu. Você tá no meio da mata, você tá escutando uns barulhos de tiro, o que você acorda, você tá, você vê gente caindo, barulho, você olha pra trás. Você vê o John chegando perto com o rifle, né? Por cima você não vê mais corpos. Ao longe ali que eu falo, em torno de 65 a 70 metros, você vê uma chapalhada no meio da selva fechada, da mata fechada. Provavelmente alguns que fugiram na sua concepção, porque você não vê mais ninguém ou caíram. E olhando pro lado, você vê o Dimitri embaixo de uma árvore meio caída assim, prostrado com atenção. E um pouco mais ao lado seu, você vê a personagem da Lara também correndo, parando assim, olhando pra cima. Como se estivesse não entendendo o que tá acontecendo. Seus soldados caíram todos, né? Dois. Não, ainda tem, caiu. É que não sei se o gordo fala, vamos correr até lá, tentar alcançar. Não, mas eu tava deitou no chão com o rifle, eu quero alcançar. Ah tá, ele tá ali na frente, beleza. Ah, metros pra frente. Alguma ação? Você vê a mula também, as mulas indo. Aparentemente, as mulas, uma mula vai passar próximo a você. E um enfermeiro também assustado tá passando próximo a você. Ok. Eu só vou tentar me ajeitar pra ficar um pouquinho mais sentado. Ai. Vejo que eu não tô morto ainda. Vi a mão dentro da roupa, puxo minha garrafinha e vou tomar um gole. Quantos tem de vida total? 22. Você tomou 15. Tomei 15. Você reduziu 1? Porque a nossa roupa reduz 1. Não. Então é 14. Tá. Então, deixa eu apagar 1 aqui. Eu tomei 14. Beleza. Tem 8 PV ainda. Suave. Aguenta mais um tiro. Aguenta mais um. É o você, soldados. Guarda pra quem tem. Então sou idiota. Mesma situação, você também não entende o que aconteceu, aquele brilho na hora que parecia que tava se rejuvenescendo a pele, e na hora bateu, parece que o reflexo das escamas, aquilo te causou uma euforia, alguma coisa, você não entendeu, e no que você piscou você já tava assim no meio da selva. Assim, tá? Não, tranquilo, vira pro lado, olha a situação como é que tá. É, a situação só não tem uma mula perto de você, então. Mas tem uma enfermeira passando ali também. As coisas caíram. Eu vi o candango caído ali. Tá andando, vai tomar bala. Eu vejo que o Tanel tá caído. Você vê ele mais encostado, né? Você tá encostado. É encostado numa pedra ali. Sangrando. Encostado numa pedra e tomando um cantil assim. Que é o do esquema. Eu já paro a enfermeira e falo, ô, enfermeira, vamos parar, ó. Tem um ferido ali, precisamos de você. É porque eu não tenho primeiros socorros aqui, fogo. Eu tenho. E eu volto em direção a eles. Meu som não é alto. Tá, só que eu vou meio atrás das árvores ali pra mim. Se quiser fazer uma furtividade ali, pode fazer. Você vai fazer sim. Eu tenho 40 de furtividade. É, eu vou furtivo. Oh, falhei miseravelmente. Horrível tirar menos. Não, é triste, difícil. Sou eu? Eu vou mandar uma analisada pra ver a situação pra mim poder tomar uma ação. Você vê, então, o John se aproximando, ele começa meio que se esconder com o rifle pra baixo. Na direção que estavam os soldadinhos que caíram e o cara, o general. se aproximando cada vez mais, ele vai se embrenhando na mata, você perde ele um pouco de visão, tá? Gordinho? É, você vê que algumas matas em volta se mexem, então provavelmente ele tá naquela região, mas exatamente aonde você não sabe. Talvez ele tenha deitado alguma coisa de guerra. Você vê o Nate encostado numa rocha sangrando, um ombro assim, sangrando bem. Ele abrindo um cantinho, encostando e tomando ali um seu uísque. Você vê ela se aproximando, a Lara se aproximando de vocês. Duas mulas fugindo um lado oposto de vocês e uma passando próximo ao Nate. E os dois enfermeiros totalmente assustados, desesperados, mas seguindo aparentemente ao norte, onde esse seria o, a cabana ali, o local de região para vocês se encontrarem. Tá. Nessa situação. E o cara que tomou o tiro, os papéis dele, a mochila totalmente caída no meio da pista. O cara tá morto mesmo, os outros caras estão perdidos, as mulas já se foram, os enfermeiros já se foram, é isso? A mula dá pra recuperar ou não? Você pode tentar correr atrás. Mas, não, correr eu não consigo, meu parceiro. É, não, se você correr, você tenta recuperar, senão, pernas pra quem quer pra elas, elas podem parar em algum lugar lá na frente. Tá, a minha primeira ideia é a seguinte, eu vou meio pra baixo, eu vou prestar atenção, eu vou meio agachado, mais ou menos na altura do mato, em... O cara tá aqui caído, né? Tá no meio da... O Jeffão tá onde? Pensa perto que a do gente mato? Tá aqui, ó. A gente tá numa trilha de terra. Ao lado de vocês existem matos e algumas poucas árvores. Um pouco à esquerda tem uma mata mais fechada, que é pra onde eles foram, fugiram. Um pouco à direita existe também uma mata fechada. Aqui pra frente, nesse caminho, tem algumas árvores. Não é o caminho certo. Tem uma árvore no meio do caminho, uma pontuada, porque é uma selva ali. Mas aqui, nessa trilha, é mais fácil de se andar. Aí... Tá. O Jeffão tá quão longe do cara que caiu? Quanto você move? 8. 8 metros. 8 metros, você andou um turno, na verdade? Você andou os dois turnos? Você tá mais ou menos uns 16 metros ali de distância. Não, um turno, o outro ele tava caído, né? Não, é porque ele usou a ação dele pra correr inteira. Movimento dobrado. Tá uns 16 metros ali de do cara. Droga, velho. Então eu vou a princípio no Jeff, mas eu não vou correndo colocando a cabeça, eu vou abaixado até chegar nele. Você chega. Chego nele? Eu ando 7. Você vai andar, se usar os seus dois e suas ações, você chega nele ali, você não vai conseguir fazer o primeiro socorro. Mas você vai chegar nele. Tá, então eu só chego nele no retorno. Beleza. Você vai agachado ali, sem problema. Você chega próximo, cara, os dois caíram. Não, não era deles dois, eu tô indo já lá de trás. Tá, você passa não, por eles, porque é caminho, você vê que estão literalmente mortos, puxados. E você gasta o movimento e chega pro cara. A arma tá lá. Ele não. Ok, eu pego o bife, põe nas costas. Aquilo te inquieta um pouco, você não entende. Como assim? O cara pulou no meio do mato, você fala, cara, como você, pra aquilo foi uma visão, vocês estão muito tempo ali no mato, na selva, o cara deve ter saído agachado rastejando, ou tinha algum buraco ali. Consigo ver rastro, alguma coisa? Pode fazer um teste ali de procurar, né? Como tá aqui? Tem rastrear, se você quiser. E sobrevivência, né? É o rastrear. Rastrear. Pode ser o rastrear ou procurar lá, ou encontrar. Você escolhe o que você quer. É que nem dei terceira edição. É bem usar cordas, usar instrumento mágico. Tipo, um bagulho bem específico. Observar é diferente de ouvir, tá ligado? Encontrar. 26. Tá. Cara, você olha ali, você vê algumas pegadas provavelmente dele vindo, mas ali exatamente o local que você achou a arma, não tinha nada. Okay. É como se ou ele tivesse diminuído de tamanho, ou enfim, você não consegue compreender, mas você não achou nada. A arma ficou. Beleza, eu pego o rifle, volto lá, pego as duas pistolas dos caras que eu montei. É, eu tenho. Esse turno você não consegue voltar porque você andou muito. Mas sim, você vai voltar. Eu vou voltar a pegar o que eles tiverem de munição no corpo. Tá bom. É isso, corpo. Beleza. E o que mais tiver, tipo, dinheiro. O Gordinho tá achando que é D&D, o cara tá luteando o cara. Tá certo, cara. Dinheiro, nada. Ok. Alguma ordem por escrito? Não, também. Mas munição, você achou duas balas do rifle. Ok. Somente. Os soldados têm 10 balas total, somando entre eles. Soldados. Então você tem 10 das pistol e 5 e 2 do rifle. Ok. Tá? Beleza. Agora, o atirador. Não tem mais não eles. Não tem o Jeffão. Você pode adiar o turno se quiser. É um gole. Pro Dimitri, vocês podem fazer essa... Um gole? Não. Obrigado. Rosqueio. Guardo. Vou sacar a arma. Beleza. Eu tenho. Eu chego. Soldadinhos que vamos vazaram. Fazer uma troca, camarada. Entendi. Preparado, se aparecer algum desses filhos da puta, vai tomar picota agora. Vai ter um corpo morto do nosso companheiro. Ele começa a dar uma chuviscada ali. Você vai ter o corpo morto do companheiro. Tá lá. Peguei o que ele tinha na mão, os papéis caiu, mochila, peguei. Ladra. O máximo saqueador de tumbas. Obrigado. Opa! Opa! Opa! Você é depois de mim ou depois de mim? Antes? Eu sou antes de você. Sou o último. Yes. Você começa a folhear ali. Cara, pertences normais, dia a dia. Mas você vê algumas cartas dobradas, um mapa. Né? E algumas mapa cartas. Mapa nosso, né? Isso. Sou eu? Eu vou chegar perto dele. Deixa-me ver isto. Cato um coisa, uma seringa, alguma coisa assim, tá? Casa, né? Pego, na verdade eu vou pegar um. Abrir um. Oi! Você não vai trabalhar não, viu? Já, Mirtão. É 10h30, viu? Eu tô ligado. Que isso? Tem despertador próprio? Eu vou catar um cantil, vou abrir o cantil. Tá? Vou colocar puxar um líquido, alguma coisa na seringa. Tá. Aí eu vou puxar. Abra a boca, homem! Tá, eu injeto na boca dele. Que é isso? Vodka! Com isso aí é eu bom? Bebo um pouco, dou uma. Puxo como se fosse não chega a rasgar, mas eu puxo pra ver se é um ferimento profundo, alguma tá, coisa assim. Machucou, tá bem trabalho ali. Dou uma. Um bochecho aqui. Beleza. E aí eu coloco uma gase, alguma coisa assim, pra fazer um primeiro socorro ali. É. Faz aí o teste de primeiro socorro. Um pouco não, deve ir pra caralho com vodka no. Eu pego o uísque e eu falo pra você, esse aqui era melhor. Você vê que vai ter que tirar. É mais fraco do que vodka? Você vê que assim. Você vê que ele tá um ferimento grave, vai precisar de uma cirurgia pra retirar aquela bala depois. Você consegue fazer o primeiro socorro, mas a recuperação. Tudo bem, eu falo pra ele, você está com problemas. Evite mexer o ombro durante um tempo. Como se eu fosse conseguir. deixar a faca no fogo. Isto ajuda. Beleza. E eu vou fazer, preciso jogar o teste ou não? Agora meio que vocês estão juntos, tá? Não, mas eu preciso fazer o teste pra rolar primeiro socorro ou não? Precisa, primeiro socorro. Mas eu preciso, isso dá alguma coisa ou não? Se você passar, lá. Ele cura. Ele cura? É. Automático? Você ajuda. Ah, não, então é bom. Senão não tem como fazer. Sim, você estanca ali com o ninguém morreu, onde é bom. Não. Ai! No dia de descanso dele, ele ajuda a curar com D4 a mais, mais uns testes. Tá, não foi não. Beleza. Eu vou lá fazer. Você pode gastar sorte se você quiser. Sorte, você pode gastar até 15 e por sessão você recupera 10. E se você fizer alguma coisa mirabolante, aí eu dou ponto de sorte. Mas... E como é que faz? Esse 10 você faz o quê? Aumenta em 10 o teste? É, vamos supor, você deu 59. Sim. O seu primeiro socorro é quanto? 50. Tá, então se você gastar 9 de sorte, você já passou no teste. Tá. Você gasta 9 de sorte, passou o teste. Entendi. E aí na próxima sessão você vai recuperar 10. Todo mundo recupera 10 de sorte. Então eu vou fazer isso, vou gastar 9 de sorte. Beleza. Gastou, marca que você gastou 9 pontos. Eu não vou pagar. É, não, beleza. Agora porque você já gastou menos. É. E aí, cara, você vê que ele mexe em você, ele dói. Dá o cuspe, aí ele coloca o dedo, estou vai ter que se recuperar, não mexa muito. Aí ele passa alguma coisa, ele pega uns panos, ele limpa, joga mais um pouco de vodka ou álcool, você não sabe, queima do mesmo jeito, você começa a tentar dar uma costurada leve, aqui, enrola um pano e cola uma gaza. Você sente ali pelo menos um conforto momentâneo, mais do que você bebeu, tá? Então depois, no descanso, você recupera um pouco a mais aí. Ok. Eu vou. Depois eu vou me levantar e vou indo em direção ao John. Como você tem que trabalhar, a gente termina aqui, tá? E a gente marca pra semana que vem, porque é você que fala. Não, se quiser eu posso ir, mas dá pra ir mais um pouquinho. Eu vou de carro, alguma coisa, não tem problema. Mais um pouquinho quanto? Até umas 11 horas, por exemplo. Não, é por você. Não, eu não sei se precisa parar em algum ponto específico ou não. Não, não. É que eu falo assim, mais por você. Porque aí semana que vem qualquer coisa a gente joga, se todo mundo puder, a gente conversa ou algum dia da semana. Vocês querem mais um pouco ou você já acha que aqui tá. É você que vai mandar, Rodrigo. É, se não, você decidir. Daí. Aí é melhor parar agora antes de parar no meio de um diálogo e a gente perder o fio da meada semana que vem. Você que sabe, então, hein? Você que sabe. É você. Você vai mostrar as cartas e as coisas pra ele? Pô, é claro. Que todo mundo se mexendo, então vocês podem dar. Quer, antes de parar, dar uma olhada aí? Vocês leem as coisas? Mapa, cartas. Não, você leu já? Claro que já. Então fala pra mim o que é só. Claro que já. Não, eu só chego pra ela e falo assim. Aqui é uma carta pra entregar pro dono do acampamento que a gente tá indo. E aqui é a missão que o cara recebeu. A gente tem, ele tem que ir até um local. É bom se ler isso daí. É. Ler, porque às vezes alguém viu algum insight que a outra pessoa não viu. É. Me dê um mapa, eu quero ver ele o mapa. Ele quer recuperar uma múmia num cara do não mundo. Quero recuperar múmia um nenhuma. Tempo. Que é o Lizar, que é o guardião do tempo. Onde estou aqui? É o unificador nível 3. Não sei o que é o unificador nível 3. E é isso, pegar a múmia e tudo que tem com ela. E era pra gente levar os suprimentos pro local. O que é isto? Eu não, é um Val. E o que é isso? Não sei. Compreendo o idioma. Tá em inglês isso aqui? Tá em inglês. Não compreendo este idioma muito bem. Tava lindo. Quer passar a massa pro Jeff? Eu tô chegando. O que, que é? Todo dolorido. Não sei, o que, que é esse Val? Saco minha garrafinha de uísque. Não tenho ideia. Tome, isso vai fazer você enxergar melhor. Você vai compreender o idioma. Principalmente você não sabe o que é um Val. Não faço a mínima ideia do que é um Val. Você não sabe o que é um Val? Você sabe o que é um Val? Sim. O que é um Val? É um local onde o rio ele é mais raso, você consegue atravessar. Então está errado isso aqui. Está num lugar maior do rio. Pois é, né? Por incrível que pareça. Justamente por isso, porque ele fica mais esparso e diminui a profundidade. Tá, ok. E a gente foi emboscado mais ou menos aonde, 30? Não é no Val, imagino eu. Estamos... Isso aqui a gente pode. Isso aqui é da aventura? Isso é da aventura de vocês. Ou a gente pode arriscar? Essa é a minha pergunta. Não pode arriscar, né? É isso que eu quero saber. Vocês estão mais ou menos aqui, sim. Nós estamos aqui, não? Não. Não. Aqui a gente está indo pro acampamento. Sim, mas aqui é onde nós estamos. Não, é o local da batalha. Mas da batalha da guerra. Da guerra. A gente não tá. Ah, eu achei que é a nossa batalha. Não, a nossa. Nossa, é, a gente tá aqui. Tá. Então a gente teria que andar mais uns. Estamos a poucas horas. É. Do acampamento. Só que não temos mais suprimentos para levar. É, isso é um problema. Nate, quer dar uma olhada no mapa? Ah, só de curiosidade, não vou fazer muita coisa com isso. Ok. Você passou isso aqui para mim? Passei. O que é isto? Isso é o que a gente tem que entregar pro Dr. Gomes, que é o... Que é o orquestra... Nossa, Dr. Gomes, o cara é o cara da... Então, vê esse, você já viu o outro, depois olha o mapa. Quem é o Dr. Gomes? É o cara da família Adams. É o acampamento que a gente tá indo. Tá vendo esse acampamento lá do mapa? É o acampamento é dele. É o cara que toma conta do acampamento. Bom, vou lá. Você precisa ler a outra carta pra entender. Tá aqui, entendeu? Isso aqui é pra dizer, ó, a gente tá meio aqui pra fazer essa missão que tá naquela carta. Só mais ou menos aqui. Uma hora ali. Caralho. Vocês conseguem, uma hora e meia. A foto do mapa ficou pela metade. Ficamos a uma hora e meia, mais ou menos, o acampamento. Meio que a foto do mapa ficou pela metade. Pronto, mandei tudo no grupo. Boa. Como é fácil? Eu vou subir também no Notion agora. Boa. Nate. Nate. Sou eu. Peço que o senhor faça algo. Tire uma foto do doutor. Tá bom? Tudo bem? Obrigado. Pego minha câmera e vou lá. Beleza. Tiro uma foto. Tá à noite. Esse é importante. Tá à noite. Isso é importante? Sim, isso é importante. Cristianismo. Essa é a missão do doutor que ia dizer alguma coisa pra gente. Isso é o que ele ia falar. A teoria do, isso é o que ele ia falar pra gente. O quê? Isso é o que ele ia falar pra gente, a teoria da conspiração. O que você quer, Trinta? Caneta vermelha. Deixa eu aqui. Eu posso arrancar a bala dele com a faca. John! Com quem? John! Tem medicina? Não, tem sobrevivência. John! É, você quer tem, dizer, mas pode, eu não. Mas vai matar. Pra onde fica o oeste? Pra onde fica o oeste? No mapa? Ele aponta com certeza. Tá. Oeste, tem uma bússola, não tem? A guerra ali, ó. A guerra. Próximo à guerra ali. Você pegar o oeste. Eu acho que é melhor a gente só seguir pro acampamento. Tem depois. Coisa, hein? Ué? Eu acho que é melhor a gente seguir pro acampamento, que a gente tá a uma hora dele, do que ficar em campo aberto esperando mais atiradores. Mas nós precisaríamos levar pelo menos os suprimentos. Nós não temos mais suprimentos para levar. O que faremos lá? É nós buscarmos as mulas. Sim. Tentei fazer isto, mas não deu. Segurá-las aqui. Eu entendo. São animais ferozes. Na floresta, quando assustados. Sim. Aqui foi 65, falei. Não estou aguardando o seminário de ler a carta. Só para falar qual é o próximo passo para vocês aí. Será que nós conseguiríamos rastrear as múmias? Ai. As múmias? As mulas. As múmias, elas ficam paradas. Ai. Foi muita vodka. As mulas. Vamos atrás das mulas. Pra capturá-las. Vamos tentar. Bom, eu vou armar a barraca. Tem uma noção, Trinta, de pra onde as mulas foram? Você é melhor ficar na barraca. Castrear. É, eu fico vigiando o acampamento. Não vou conseguir ser muito útil. Eu consigo achar uma clareira ali, um lugar mais escondido que não. Você viu que engraçado? O quê? Vai fazer guarda, alguma coisa? É, foi isso que eu ri. Na cara tá escrito, você é capaz de manter a cabeça no lugar. E o cara tomou um tiro na cabeça. Beleza. Patrícia, como é que funciona o sorte aqui? Você gasta um ponto pra... Vai ser um ponto normal. Vou gastar 15 pontos. Vou gastar 6 aqui, ó. Eu conheço o Chapiro? Vou passar. Você conhece quem? Chapiro? Você conhece? É. Não, você conhece? É isso que eu tô perguntando. Não, então. O meu personagem conhece? Não, você acha que conhece? Não sei, eu não sei quem é. Então, você não sabe quem é. É alguém... Não, mas é alguém da casa dos seus, que a gente já viu? Da casa dos seus. Não conhece, não. Tá pronto. É porque isso, vocês não são do círculo interno. Ah, passei no sobrevivente. Eu sou sim, eu tomei tiro. Existem. Vocês sabem que a Caduceus existem 5 níveis. Tá? Vocês são nível 1, que é esse pessoal que vai do ajuda humanitária. Tem outros níveis que vão tomando conta. Ok. Você passou no quê? O sobrevivente é parte. Tá, você sabe que ali, sendo uns 5 minutos, ali provavelmente elas estejam 5 a 10 minutos pra uma direção pra outra, você consegue ver os rastros. E você sabe mais ou menos a mulas dele. Minha ideia é ir atrás das mulas. Exato. Sem ela, não temos o que fazer aqui. Então, vocês observam mais ou menos para ali, um acampamento ali, tá? Acendendo uma fogueira, arrumando uma barraca de uns panos entre as árvores. Ele tá montando o acampamento? Não. Não vamos parar aí. Você não vai caçar as mulas? Mas é rapidinho. 20 minutos nós voltamos. Se vocês acharem as mulas. Nós vamos achar as mulas. Sem você, como é que nós vamos achar ela? Ele fica na barraca. Sim, e você vai conosco. Vamos buscar a mula. E se possível, sabe o que eu estou falando? Se possível, não entendi. Busquem as mulas, eu ficarei sozinho aqui. Não. Vamos separar o grupo, parece uma boa ideia. Vamos deixar o cara tá quase morto sozinho. Eu passei com 45. Tá, você fica olhando, passa uns 10 minutos, 11, 12, e você vê um pouco ali de distância, ali uns 5, 6 metros, uma mula encostada assim. Vamos caçar. Quantas eram? Duas. Duas mulas só? Duas mulas. Ah, então tá fácil. Tentinha, tá trolando. Os suprimentos eram separados? Não, tava tudo junto ali. As mulas com as cargas, tudo junto. Mas as cargas são iguais às das mulas ou uma carga específica? Igual, não. Basicamente, alimentos, medicações, algumas informações do que tá acontecendo no mundo. Mas eu acho que você fez um erro. Qual? Porque você falou pra ele tirar uma foto. Se não for a máquina que revela na hora, foi inútil. Não foi? Ele não vai ter um local pra revelar aqui. Tudo bem? Por que você queria que ele tirasse uma foto do cara? Deixe comigo. Ai, God. Bom, eu fiquei. Enquanto eles foram buscar as mulas, eu fiquei sozinho no acampamento. Vaca de que outra forma mula. Que eu morri? Ele é uma mula? Vá buscar outra mula. Não, eu sei. Eu vou levar essa aqui para o. Não, mas eu fiquei sozinho lá pra trás. Os caras vão vir meter pipoco. Aparentemente, viado, você quer fazer alguma coisa em específico? Se ele achar, se ele pensar em alguma coisa. Eu vou voltando, tá 30. Você ficar vai ganhar. Atento. Tá, e aí você perdeu quantas sanidades? 2 pontos, muito né? Bom. Você ganhou 1 ponto de luta e você também. Porra. Ah, então tá vendo? É fácil também não conseguir a perícia. Pois é. Pronto, agora você é cultista, tá feliz? Quase. Vou rastrear outra música. Vá com ele. Quanto que é o quinto de 1? Eu vou voltando, viu? 30. Tá. Nesse meio intermeio, vai, pega a mula, traz mula, uns 40 minutos. De volta até vocês voltarem com as mulas pro acampamento que eu. A gente chegou a achar algum médico também, 30 ou não? Não. Mas pelo que o personagem do Nate viu, ele estava indo na direção que vocês olhando pro mapa, provavelmente deve ser o caminho. Eles devem ter visto também, devem saber mais. Ok, então tá. O que eu quero fazer enquanto eles estão fora é ficar atento à mata para onde os soldados fugiram. Tá. Tentar enxergar algum sinal deles, ouvir sons, ver se eu vejo fumaça de algum acampamento deles. Você não observa nada disso. O que você observa é que pela direção que ele falou, ali ficou o oeste. Tá. Com o mapa, você tem um lado do oeste e ao lado da guerra. Ok. Beleza. A única coisa que você tem ali pensando, mas em si... Não. Tranquilo. Precisamos de um intérprete. E começa pra noite, né? Pra analisar algumas coisas. Que coisas? Eu não consigo aplicar primeiro socorro em mim mesmo, né? Eu tenho o básico aqui, os 30%. Diga o que você quer, que eu posso te ajudar. Não, então, não comprei ponto. Se tivesse, você cadê pode o... fazer o seu. Como você não o John. Você pode... Certo. Você conhece algo sobre simbologia? Não. Tem algum problema? Nate? O quê? Conhece algo sobre simbologia? Que tipo de simbologia? Esta. Aponta. Esta parece aqui um idioma antigo, rúnico. Se for algum idioma, eu posso. Sim, eu conheço. Precisa crer que ocultismo pra tentar decifrar essas coisinhas do lado aí? Ah, vocês pegaram uma ameaça ali iniciada no nível 3. Já. E foi? Ocultismo pra entender as letrinhas do lado aí? Não. Aí é mico. Agora eles têm. Não consegue passar. Como não? Só tirar, tirar um dado. Tem que tirar 0000. No mico. É. Todo número de coroa não. Não, esse é 0000, infelizmente. 00? 0000. Não, você não pode gastar sorte? Não, de 22. Então. Vocês não conhecem, tá? Não é nada de ocultismo. Mas vocês hoje que sofreram, parece algo muito estranho. Sofreram algo? Senão... Não, isso aí é até eu que não sofri nada. Até o gordinho. Quer dar uma lida, gordinho? Okay. Que eu peguei alguns insights aqui. Eu tenho mais umas dicas. Esse é uma. Seu personagem, o personagem do Felipe, pra vocês seria algo de ocultismo, algo de livro, alguma coisa assim. Pra vocês não é nada normal disso. Não, é o que eu falei, tipo assim, eu não consigo, eu só perguntei por quê. Não, a minha ideia de roleplay é só pra eles atentarem. Sim. Que tem um negócio aqui do lado. Que legal. Não sei se alguém falou, legal. Se alguém se atentou eu antes. Eu falei, é bom todo mundo ver a pista, porque tem muita informação pra ter alguma coisa, né? É, e tem mais umas outras coisas, mas eu acho melhor. Vamos até. Na real, acho que isso é só decorativo, não tem nada a ver com. Eu achei que fosse, mas aí eu acompanharei as outras duas folhas. Que as outras será? Não tem, né? Entendeu? Que as outras não tem mesmo. Se ele fosse uma marca d'água, teria nas outras, em alguma das duas. Pode ser que seja, mas eu tenho. Vou dar um spoiler então, hein? Tudo que tem na ficha de recursos, nada é decorativo, tirando o número da página. Sim. Ah! Incluindo os detalhes folheto. Do. Incluindo o folheto. Uau. Bolívia 2. Incluindo esses detalhes, o folheto Bolívia 2 é algo importante, cara. Mas esse folheto e as páginas, isso, né? É fácil. Mas o Bolívia 2 é verdade, é importante. Pra mim, para aranha. Isso aqui tem alguma. Eu consigo perceber se isso aqui é uma mancha de alguma coisa, Trinca? O quê? Isso aqui que tem é mancha seca ou é decorativo? Consegue. Consegue. Você quer fazer um teste? É, eu quero fazer alguma coisa aqui. Tá. Você tem um teste de caligrafia ou. Vamos lá. Não tem caligrafia. Caligrafia não. Algum conhecimento que você pode ter. Você pode fazer isso, você pode também. Fazer. Você tem medicina, né? Tenho medicina, tenho ciência, tenho física. Pode fazer medicina, você pode fazer ciência. Posso fazer alguma coisa para tipo, alguma coisa de físico, posso fazer um composto químico para revelar alguma coisa. Pode fazer medicina ou ciência, se tiver, o que for mais alto. Não, ciência eu tenho, mas eu tenho vários tipos de ciência. É que sempre você sabe um básico e sabe só específico. Sua porcentagem de ciência é maior que sua medicina? Ou... Minha porcentagem de química, da ciência química é maior que minha medicina. Mas da minha medicina não. Tá, não, só medicina. Vamos lá, Deverão. Vai lá, vai dar bom. Vai dar bom. Tirar? Dois eu tirei. O cara tem um sucesso crítico aqui. Cara, é sangue. Seco há muito tempo. Tá? Muito tempo? Muito tempo. Consigo coletar esse sangue? Não. E é a mesma coisa. Mas ele não tá. Ele não tá. É a mesma coisa nos dois? A mesma coisa nos dois. Mas eu não tô. Ele não tá tipo. É como se, assim, você não consegue entender se foi. Tá, só pra você entender. Se sem querer foi pingado, pode ser pingado. E aí, esse que tá maior, por exemplo, que splechou, essas partes que estão splechadas maiores, pode ser que pingou, às vezes passou a mão, relou, encostou e por isso ficou assim, tá? Ou algum tipo de derramado, alguma coisa que splechou sangue pra todo lado, algumas poças maiores. Mas o tempo que tá ali, tá? Só pra você juntar com a data, vocês estão em setembro. Em setembro chove. Não, porque essa carta foi enviada em março. Tá de noite, 30? Tá de noite. Ah, então não consigo fazer isso que eu tô fazendo. Consegue, tem você lua. Tem sua lanterna e tem a luz da lua, tá? Também iluminada. É? Nesses campos mais abertos. Ah, tá. Sim. Então vamos fazer depois um testezinho aqui. Parece que tem uma. Não, parece que não tem uma parada aqui. Só não dá pra ver o que que é. Que não tem nada, não é reflexo da parte de trás, tá vendo? Não é. Tipo uma leve marca d'água. É. Qual cordinha você quiser? Ajudar a gente seria bom. Eu li. Desculpa. 15 de março. 12 de março. 15 de março é quando você está, tá? 15 de março. Ah, bom. Outra coisa. Eu tô legal. Setembro a março, o cara recebeu a carta há muito tempo. 15 de março. Não, é por isso que eu tô falando. Aí eu chego pra ele assim, eu dou, olha, eu tô lá entretido com os papéis e tal. Aí quando algum deles tiver uma chegar perto de mim, eu vou comentar o que eu estou olhando. Beleza. Tá? Vocês estão todos pertos ali. É que eu não sei, que eu voltei antes de a mula. Ele foi com a segunda, entendeu? Aí tava com conversa, tá conversa com o Jeffão. Eu preciso saber antes pra gente terminar então, é qual vai ser o passo de vocês? Vocês vão discutir coisas ali, dormir e ir no outro dia, ou vocês já vão nesse uma hora aí? John. Agora é 7 horas da noite, tá? Eu nem me atrevo a tentar alguma coisa. Eu falo, John, o que você acha que devemos fazer? Ficamos ou caminhamos à noite? Bom, o que ele decidia, pra mim, é o meu voto é um valor. Eles vieram na direção de onde a gente estava indo, né? Não, vocês estão vindo pra cá, eles vieram daqui, da lateral, do oeste. Quer o mapa? Ou a gente fica aqui. A primeira? Assim, ou a gente fica aqui no acampamento, com guarda, e amanhã, durante o dia, a gente leva as mulas, que eu acho mais seguro, apesar de só estar uma hora de viagem. A gente não conhece muito bem esse território. Sim. E teoricamente tem uma pessoa aqui que a gente não sabe onde está, que foi quem atirou no motor. Dá pra ver o celular. E a gente não sabe se o acampamento ainda existe. Por quê? Você acha que não está metendo bala em toda direção? É, em teoria, John tem um ponto. A batalha está aqui. Estamos um pouco longe dela. Não era pra gente ter sido emboscado. Não era pra ter sido emboscado. Nem era pra saber da nossa empreita, né? Da nossa. Como é que chama isso? Comitiva. Comitiva. Por mim, a gente passa a noite aqui. Certo? Não, você é que decide. Ele se recupera um pouco. Você é que decide. Se ele conseguir, eu recomendo vocês arrancarem essa bala antes que infeccione. Com os materiais necessários, com os equipamentos, conseguiríamos fazer isso. Imagino que agora com as mulas a gente tenha o material necessário. Você tá falando bisturi? Isso. Até porque é proveniência médica. Imagino que na batalha eles também façam cirurgias nos... Quem é que não fala mal se pegarmos emprestado, não? É, a gente esteriliza depois. Não é algo muito humano de se fazer isto. Eu faria isto, mas surpreso em vocês quererem dar essa ideia. Eu tô surpreso de vocês pensarem em levar ainda esse mundo. Gordinho é zero humanidade, pelo jeito, né? O cara joga com trilha, o cara não joga com humanidade, tá ligado? O cara joga com trilha. Então é isso... É. Tentar tirar a bala, descansar e partir para... Ele que tem sobrevivência. O que o gordinho falar, eu vou seguir, entendeu? É isso? Eu não quero... Parece mais lógico meu personagem. Vocês não estão cansados, você percebe isso. Só que ele está ferido ali. Sim. Então, sim. Então, daria para vocês ir andando. Ele também. Só que você acha que, pelo seu tempo de vivência em combate, você fala, cara, ele está bem machucado. Se procurar uma clareira, você não acha uma boa ideia para fazer fogueira? Ele fez uma clareira. Eu já procurei uma clareira onde a gente fez... Não estamos onde a gente fez o combate. Um canto, que era uma clareira em volta de umas árvores, um lugar um pouco mais elevado para vocês terem observação. Bom, eu vou no que o John falou. O que você acha? Eu acho que é um bem sábio. Certo. Desse aqui. Nate! Quão plausível vocês acham que a gente deve tirar o corpo do doutor lá do meio do negócio? Sinceramente? Você que tá falando, você perguntou em um. Sim! Tá. Quem fica pra trás é deixado pra trás. Eu não, não, não... Mas parece que as pessoas tinham um objetivo em matar aquela pessoa. E conseguiram. Sim. Super zero. O assunto dele está resolvido. Creio que estamos um pouco mais seguros com relação a isso. Agora, se você perguntar pro Lemão, eu tiraria o corpo de lá. Então, meu personagem não tá nem aí. Entendeu? Porque eu acho plausível tirar. Tá ligado? Desse bagulho. Mas... O cara, como eu falei que eu não sou um cara que liga muito para emoções humanas, para mim... Eu não gostaria de voltar lá. Então. Não, é o que eu falei, tipo assim, eu não estou falando nenhum game. Só para vocês saberem, vocês andaram ali, vocês estão em torno de uns 80, 90 metros da distância do que aconteceu também, tá? Que ele achou. Vocês deram uma boa caminhada, vocês saíram totalmente da vista. Prefere que tiramos esta bala hoje ou amanhã, ou quando chegarmos lá? Pode ser hoje. Ela tá te ignorando, Mirtão. Eu tô bastante alcoolizado, isso vai ajudar. Tudo bem. Eu vou começar a procurar algumas coisas cara, lá pra poder abre, tirar essa bala. Você abre as tabulas? Relaxa, Mirtão, eu vou trabalhar. Você falou que era às 11 horas. Se fosse 11 horas, você já se... Não, eu vou de carro, não tem problema. Ele olha assim, você começa a... Tá atrapalhando a madrugada agora? Mudou meu horário. Você tira uma caixa de madeira, se abre ali, que vê de suplemento, você começa a ter algumas ampolas, tem algumas seringas, alguns bisturis, algumas. É, eu preciso. Um gás. É, você junta algumas dessas coisas, todas estão lacradas, né? Mas beleza, você tira. Tem é uns, uma só. As ampolinhas de álcool para você esterilizar, você começa a fazer todo um preparo, tá? Por você ter as ferramentas necessárias ali para uma cirurgia, você tem medicina, você vai jogar com um dado de vantagem, tá? Vou te dar um dado de vantagem aí para você fazer essa cirurgia nele ali, momentânea, tá? Tá. Para tirar isso daí para começar a ajudar no ferimento do ferimento grave. Beleza. Beleza? Pode fazer um teste. Quer que eu jogue agora? Opa, só pra gente já. Eu jogo, é dois desenhados, né? Que eu jogo? Dois desenhados agora. Dá o mesmo, 25. Beleza. Cara, em ambos. Você quer narrar aí como você vai fazer? Não, eu vou pegar um pedaço de madeira. Tá. Enrolar uma toalha ou alguma coisa assim. Nesse coisa. Um pedaço de madeira meio grosso, roliço. Abra a boca! Ah, aí eu coloco assim pra ele não gritar. Desse... É, quebrar os dentes do cara. Não, aqui é russo. Aí eu vou deitar ele no. Como se fosse no peço pra ele deitar no chão. Deite aqui, homem. Aí eu vou pegar um bisturi, alguma coisa. Aqueço na fogueira. Joga minha faca pra você. Uma faca? Pode ser. Dá uma aquecida lá. Vamos ver o quão homem você é neste momento. Aqui está tudo que você precisa. Procura um cantinho. E aí vou fazer a cirurgia de medicina lá. Mas... Eu não vou deixar ele gritar, não. Ei, eu? Você vai fazer o que? Você vai desmaiar ele? 11 e eu tenho 90. Aguentei de boa. Ah, você vê que ele... Você nem precisou fazer ele gritar. Você vê que ele fecha o olho e ele fica imóvel enquanto ele tá queimando. Você vê, cara, o cara ele tá tranquilo como se ele estivesse dormindo em paz. Sou andando. Calejado, irmão. Não, você falou esse ombro é ombro. Você até dá uma olhada, assim, você vê se o cara olha no seu olho, você vê que ele tá com o olho fechado, quando estiver relaxando, você vê que ele, com a outra mão, ele tira o negócio da boca, fica com a boca fechada, você relaxa, você esquenta um pouco mais, coloca. Não, eu sou torturador, meu parceiro. Não é? Só pra garantir, você fica curioso, você dá aquela cutucada, você vê que ele mexe assim e continua, cara. Tranquilo. Sereno. Já acabou? Você é de onde? Chicago. Nascido em Chicago? Sim. Com certeza seus pais eram russos. Você vai. Ah, eu vou fazer o costuro, tal, tá, suturo lá com fogo pra ficar quente e tal, deixa coisa. Você vai curar, tá? 1d4 mais 4. 2d4, achei. Tá? Por ser um ferimento grave, demoraria mais dias, mas com essa ajuda, então você vai depois curar sempre. Ok, curei 5. Beleza? Você cura 5. E é isso. Beleza. Eu acho que é isso, galerinha. Vocês querem fazer mais alguma coisa ou não podemos fazer iniciar por aqui? Não, acho que podemos analisar. Então é isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Depois, se vocês quiserem dar uma analisada, a única coisa que eu vi diferente é isso: o sangue e essa parada, essa marca d'água atrás aqui, que eu não sei se é alguma coisa. Pode ser que não seja nada a marca d'água. Eu acho que não é nada, pela verdade. Para mim parece o desenho de um templo. É, um quadro. Isso, é isso mesmo. É isso que eu tô pensando. Só que eu vou marcar os meus livros. E é o mesmo desenho. E ambas as... Então vocês têm que ir embora, eu vou ficar. Então vamos jogar, galera. Não, vocês podem jogar sem mim, se vocês querem ir pra frente. Não, pode ir por mim, sem problema. Não, é que o 30 pediu se ele pode ficar um pouco a mais. É que como a gente terminou aqui, eu termino. Não, mas se vocês querem ir, pode ir. Você só me atualize. Aí o que vocês querem fazer? Obrigado pela permissão. Foi bem rapidinho, né? É. Mas já começou com uma ação. Também demora 700 horas. Realmente, foi muito rápido. Começou o combate. Já começa, já fala no livro, já começa com ação, até quando ele vai falar, é tiro na cabeça. Esse povo não sabe, ele deu um tiro, ele consegue escolher um talento, pelo amor de Deus. O cara tá na pica do... Pois é, né? Eu errei, valeu. Foda, né? Você errou? Você errou o quê? Aquele lagarto lá, não, eu tenho. Foi mais 16. Então, na verdade, mudava 16, mais dado, né? Mais 16. Ele não ia morrer ainda, mas ele ia estar bem capingado. E foi o gordinho que fez cagada? Pois é. Ele ia dar mais dano no cara. Foi é crítico? Eu vou pressupor que se você encontrar ele novamente, eu vou colocar aqui. Ele vai ficar muito puto com você. É. Não, vai estar mais puto. É o dano que ele tomou mais 16. Sim. Mais 16 de dano e tá porra. Não, o crítico do rifle é doente. Um ser humano normal teria caído. Você acha... É, vocês presenciaram isso, inclusive. É, você acha que o seu tiro não pegou em cheio nele. Pegou num lugar que foi bem forte, você mirou. Mas não foi um bom resultado. Tá, e você vem na roupa dele. Acho que não sei isso aí, eu escolhi. E ele deve ser um general de guerra, né? É só isso que você conseguiu vendo ali. Você falou, caramba, tirei bem, acertei, mas não foi um lugar vital. Eu quero ser calejado, já agora. Então os dados estavam usando esse. Borracha aqui, desculpa. Não, tudo seu, obrigado. Valeu. Leva. Aí o do... O Juninho vai fazer... É jornalista? O Juninho? Uma jornalista. Uma estudante de jornalista. Ela é filha de um brasileiro que é o terceiro rei do café, que existe, que é de Ribeirão Preto. Só que ela não queria ser mimada pelo pai, então ela se virou rebeldona. Isso. E veio, foi pros Estados Unidos estudar, falar sobre escrever coisas e tal. Ela vai estudar. Ela escreve sobre autismo, né? Sobre o cara abraça árvores, né? Ela escreve pro Jornal de Arca. É. A estagiária que escreve pro Jornal de Arca. A ficha com você tem então, filho. Deixa comigo, que eu só vou fazer. Vou subir lá no. Você não entendeu porque eu podia tirar foto do cara? Eu imaginei que era pra mostrar pros caras lá, mas eu acho que não dá pra revelar a foto. Você viu as informações que vem já? Os papéis. Tá muito massa. Cara. Entendeu? Por isso que eu falei, se é pra mostrar. Não, revelar os caras, não. Pro, se é pra mostrar pro cara lá, não tem como. A gente mostrava, tipo, que o cara morreu no meio do caminho. Eu imaginei que era isso, mas eu falei, não dá pra revelar a foto. Não, sim. A não ser que a do Jeff é aquela que ele tira e já sai a fotinha na hora, ele chacoalha. Não, mas eu não sei se tem. Mas eu acho que não é. Então, eu acho que não é essa. Vai ter que ir pra um laboratório. Olha o Tridente, não viu o que é que nós tá falando. Ah, da hora, irmão. Nem eu já vi que não é nada. Não é essa, eu falei que não é nada. Nem o Trigger sabia dessa porra. Eu vou te dar spoiler, não é nada. Eu imaginei que não. Nessa não é nada, mas. Porque tem... eu olhei, as duas são iguais. Nessa as duas nada, eu falei, ah, é uma marca d'água mesmo. Por isso que eu falei, pode jogar fã, você não tem. Mas é por isso que eu falei que os dois são diferentes. Mas por isso que eu falei, todo mundo olhar, porque realmente tem coisas. Isso da marca d'água, que você olhou, a marca d'água não, o negócio do lado, pode fazer sentido. Então por isso que é bom todo mundo olhar as pistas, é, não. Coisa que. Não, eu nem olhei. Eu nem olhei, tipo assim, eu nem olhei. É que tipo, eu achei que a gente.